Digital. Já me chamou! DJ Michel, aqui no Cineral Digital. O campeão da saudade. Cineral Digital. O som do amor. Está, ainda ganho teu carinho. Do jeito que me pede o coração. Que saudade. Tá no ar, tá no ar. Sinto teu perfume, meu caminho. Teu olhar. Aqui. Não pode disfarçar essa paixão. Bora curtir, vamos lá. Teu corpo em minha pele vai colar com a mão. E a gente chega junto pra você dançar, recordar. Curtiu uma festa legal hoje, segunda-feira. Ressaca é aqui no Palácio, bora. Olha a Romeniga, a Cleane já com a gente. Bora, Jota! Deixa estar, que tudo tem seu tempo e você vai saber. Vai gostar, assim como eu só gosto de você. Aqui da Gajetson, Carlos, já por aqui. O homem que deixa eu falar, né? Tá por aqui, lá do Búfalo, bora. Alô, seu Carlos. Deixa estar. Já nada, meu irmão. Ainda ganho teu carinho. Vou te amar. Só amigo Bruninho. Do jeito que me pede. Só amigo Bruninho com a gente, a Diana, a Maeli, velha guarda, por aqui, ó. Tá no ar, tá no ar. Sinto teu perfume, meu caminho. Não pode disfarçar essa paixão. Teu corpo em minha pele vai colar. O amor incendiar nossos lençóis. Em minha boca eu guardo teu suor. Molhado num desejo que há em nós. Deixa estar, que tudo tem seu tempo e você vai saber. Assim como eu só gosto de você. Deixa estar, que tudo tem seu tempo e você vai saber. Vai gostar. Assim como eu só gosto de você. Assim como eu só gosto de você. Aceita, meu amor. E a Manjés da Fruto Sessão já tá aqui. Hoje curtindo uma ressaca. Alô, Rui, como é que é, meu irmão? Quando eu deixei você, Palácio Michel, seguimos rumos diferentes. Som na mão, bora. Se isso foi acontecer, olha como já tá o palácio aí, ó. É esse o destino da gente. Eu só pensei em ser feliz e agindo dessa maneira. Foi tudo que eu quis. E aí? Você se foi. Estou triste assim. Então eu fui. Seu amigo Fábio da Amor, hein? E eras tudo. Parceirão, bora, Fábio! Tá chegando levada, te liga. Nosso amigo Negão do Bagaço com a gente, Ilhas de Meninas, Friboi. Já por aqui, Valegão, só na mana, meu irmão, vamos lá. Eu só pensei em ser feliz e agindo dessa maneira. Foi tudo que eu quis. Você se foi. Estou triste assim. Então eu fui reconhecer que que eras tudo pra mim. Que eras tudo pra mim. O som do amor. Que eras tudo pra mim. O parceirão DJ Gosmino já por aqui com a gente. Ele é a primeira dama. Alô, Gosmino! Alô, hino aí, meu irmão. Você faz parte de tudo que eu tenho na vida. Você me traz o problema e me mostra a saída. Eu sou amigo Arthur e a Wanda com a gente. Um abraço, hein, meu irmão. Um beijo feliz de chegada. O parceiro neném. O choro na hora do adeus. Ele aqui tá. Eu que fui tudo e sou nada dos sonhos teus. Bora, amarelo! Pra te esquecer, eu tentei até ver seus defeitos. Bora, Ubi! Eles são parte de um todo. Eu acho perfeito. Essa amiga né com a gente, olha o bonde já na área. Bora, Pati! Tudo que pra mim é tudo. Por tudo que me faz. Amiga Socorro das Poderosas. E a sua comitiva, obrigado, hein? Parece absurdo. Eu amo você. Ei! Eu só quero. Só quero ter você. Eu só gosto. Só gosto de você. Olha o homem da Chevrolet. Eu só quero. Só quero ter você. Eu só gosto. Só gosto de você. Oi, meu amor. Eles me mostram caminhos que eu nunca sigo. Olha hoje o aniversário da nossa amiga Lorena. Boa Lorena, abraço, mulher. Quem me pediu pra escolher já perdeu um amigo. Pois não te troco por nada. Você é um mal que faz bem. Por mais que pague meu preço, é você que me tem. Eu só quero ter você. Eu só gosto de você. Ei! Eu só quero, só quer, só quero ter você. Eu só gosto, só gosto de você. Só na categoria, bora! E elas gostam, né? Canta! Amor, meu grande amor, vou colocar o mundo inteirinho a teus pés. Amor, meu grande amor, vou confessar o sonho mais lindo é o que tu és. Fiz dos meus sonhos. Seu amigo Cuca da Cabajú com a gente. Abraço, Cuca, você, viu, meu irmão? Tá aqui, ó. A minha felicidade. E aí, anjo? Que encontrei. Anjo da noite. Um amor. Olha aí. Sem ter fim, que te trouxe a mim, meu amor. Meu grande amor, vou colocar o mundo inteirinho a teus pés. meu grande amor, vou confessar. O sonho mais lindo é o que tu é. Fiz dos meus sonhos realidade, a minha fé. O homem da Vila Azul e a Simone. Já com a gente, é verdade. Abraço, meu irmão. Sem ter fim. Bora, Wagner! Que te trouxe a mim, meu amor. Meu grande amor. Amigo John dos Pop Head com a gente. Bora, John, como é que é? O mundo inteirinho. O mundo inteirinho. Gostar de você é baile no palácio, bora. Pobre daquele. E aí, seu amor? Que pensar em te amar. Vou dar conselhos e falar. Olha as meninas do Shark Liberado invadindo a segunda-feira. Olha o solteirão já por aqui do meu lado direito. Olha aí, Lulu. Perdi tanto tempo. É com a gente, solteirões, viajaram. Estou acabado. Bora, taxista. Você me iludiu. Bora, Erlon. Mas de vingança não vou deixar que engane mais ninguém. Vou até pregar avisos. Pegue então. Por onde passar. E aí, palácio? Você vai sofrer. Que você? Você vai chorar. Olha aí, barra. Não vou deixar enganar a mais ninguém. Não vou deixar você enganar a mais ninguém. Olha a Rafinha e a Bela com a gente, é nóis, hein? Aí Fábio da Monte liga no som. Você e o Jota. Por onde passar, você vai sofrer, você vai chorar. Não vou deixar você enganar a mais ninguém. E não, não vou. Amigo Edson da Terra Firme com a gente. Já invadindo amor. E a palácio, vamos lá. O som do amor. Dali Cinerá! Toda noite, às 9 horas mais ou menos, eu me sinto naqueles braços tão. Esse amigo Leandro Mega Super Pânico com a gente e a Patroleia. Eu a vejo usando apenas roupas íntimas, e em meus anseios me perco inteiro em devaneios. Cada noite a vejo sempre mais bonita. E a Cineral no Palácio, segunda-feira. E a minha sede. E a galera invadindo a segunda do Palácio. Infinita. E o Michel detona. Vamos lá! Eu fico frente à vitrine, enquanto meu sonho ilusão não define. Na calçada morrendo de amor, comparando assim o seu corpo com o corpo bonito desse manequim. Saudade. 9 horas mais ou menos. Um abraço ao nosso amigo Bia Ieda, o Paturinho, DJ Betinho, o Saudade, lá do Marajó, o Jacotina e o Michel, aqui no Sul na Mão, valeu. Bora, Betinho! Eu é peso, usando apenas roupas íntimas. Amigo Ratinho da banda Mais Bicho. E em meus anseios, bora, Ratinho. Me perco inteiro em devaneios. Oi! Cada noite a vejo sempre mais bonita. E a minha sede. Sua amiga Ellen brava com a gente, bora, Ellen. O seu amor. A volta nos bailes. Ela e seu irmão. Eu fico parado em frente à vitrine. Enquanto meu sonho e ilusão não define. E Dia Luiz já é com a gente aí, mamão. Tipo, Luiz. Ele é Carla. Calçada, é bom, Dia. De amor. E aí, Marica? Parando assim. Prejara, Marica. O seu corpo com o corpo bonito desse manequim. Outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. Te procuro sem te ver e só escuto a tua voz. O encontro, desencontro. No lugar que era de encontro, só encontro. Olha os amantes da saudade com a gente, o abraço do Michel aí, viu? Saudade de... Bora, amantes! Ando sozinha nos lugares que eram nossos. Que perderam o valor sem você. Vamos dançar! Madrugada mais calada do que nunca. Vem chegando pra dizer. Nosso velho guarda Bira. Bora, Bira, como é que é, meu irmão? Que é inútil a minha voz. Light Show dos Potentes do Brega, já por ali. Os Potentes, bora, Light Show! DJ Night. Volto sempre a mesma hora, aquela hora combinada pros abraços. Nosso amigo Band também. Tá com a gente, grande dançarino Band aí. Ficou entre os meus braços. Night Band é do Potente. Ou é Talibã? Cadê você? É dos dois, né? Cadê você? É verdade. Que já não vejo mais. Cadê você que me tirou a paz? Eu procuro mais. Alô, Leandro Mega Super Pânico. Você. Cadê o Ish? Essa galera do Juruna sempre comparecendo lá nas festas do Cineral. Já por aqui, bora, Jurunas. Tudo sempre a mesma hora, aquela hora combinada pros abraços de nós dois. E dos abraços só ficou entre os meus braços. Diz amor, cadê você? Cadê você que me tirou a paz? Cadê você que já não vejo mais? Eu procuro mais. Cadê você? Saudade. Ela passa o dia inteiro ali do meu lado. Trabalha comigo e se fico cansado. Me ajuda nas coisas que devo fazer. Aquela sequência light da saudade do baile, bora. Por descuido ou não, suas mãos. O cara da sua agarradinha, meu irmão. Nas minhas. Daqui a pouquinho tem caqueado. A emoção faz meu corpo. É marcante. Relar e vibrar. Pra todos os gostos, bora, meu irmão. Só na mão no palácio. Muitas vezes sou eu quem atende o seu namorado. Vá, Luiz, olha o som. Foi engano ou ligue mais tarde. Eu penso em dizer saudade. Mas meus olhos procuram por ela e contrariado eu escondo a tristeza e sofro calado, morrendo de ciúmes. Digo é pra você. E assim um castelo de sonho que fiz com amor e carinho, sem ela desfaz. Eu dormindo sozinho, ela dorme com outro. O DJ Dark, o DJ Comprido já com a gente, vai Comprido. E assim um castelo de sonho que fiz com amor e carinho, sem ela desfaz. Eu dormindo sozinho, ela dorme com outro rapaz. acredito que ela espera a minha cantada. Se chamo seu nome, ela atende apressada. Nossa amiga Mila fica encantada. E até ela chaca neperada pra mim. E aí, bom dia! Ansiosa ela fala, feliz que já é sexta-feira. Mas não sei se ela vai dizer não ou se vai dizer sim. Como não digo nada, ela diz até segunda-feira. Até segunda-feira eu respondo e finjo sorrir. E a cantada pra aquele choupinho que vivo sonhando. As palavras bonitas que ando ensaiando. Não tive coragem, não me decidi. E assim o castelo de sonho que fiz com amor e carinho. Aqui que já está ao vivo do Cineral, já temos aqui a venda. Aqui com o DJ Estabá aqui atrás, viu gente? Primeira parte do Jogo Soldado. Fala com o tio Baile, senhor! Saudade! DJ Michel. Quando você partiu, deixou em mim. Ai, ai, ai. Uma tristeza que não tem mais fim. E aí, Palácio? Você levou. Olha o ruim pra cima, ruim, vai, meu irmão. De bom que eu. Olha a Marituba. Guardei pra dar, você não percebeu. Amigo Rafinha, Bela com a gente. Deixe já por aqui, ó. Meu coração. Alô, Lina. Sangrando. Olha o Mauro Remista. Você parece um ladrão. Os dançarinos. Vai os corações roubando, que vai matando as ilusões. Para Fábio da Mô, tem umas objeções aí. Pois pra você nada importa. Seu sentimento já morreu. É Cineral, meu amor. Meu amor. O amor bateu na sua porta. E aí, anjo, qual a parada, meu irmão? Porém você não percebeu. Quando você partiu, deixou em mim uma tristeza que não tem mais fim. Você levou tudo de bom que eu guardei pra dar, você nem percebeu. Deixou meu coração sangrando. Você parece um ladrão. Corações roubando, que vai matando as ilusões. E aí, Palácio? Pois pra você nada importa. Dá-lhe Cineirão! Seu sentimento já morreu. O amor bateu. E aí, solteirões, como é que é? Tá com a gente, tia. Porém, você não percebeu. Ai! Ela se enamorou de outro rapaz. Assim que o ciclone atingiu nossos destinos. E aí? Nenhum de nós pensou voltar atrás. Que orgulho, quantos desatinos.

mais um dia, a verdade escondida aparece. O que menos se espera, mais pólvora, né, meu irmão? Você pode ficar sem ninguém. Fábio da Pedreira. Bora, Fábio. Lembrar, bravo. E aí, mulher? Se tenho você nos meus braços, sou forte de... Alô, seu Carlos, vai pra cima, meu irmão. Me sei te levar por caminhos de... O homem do búfalo, o original. Se você não tem compromisso, se tem, mas não liga pra isso, e gosta de curtir a vida sem nada temer. Se você quiser, pode vir, eu vou com você dividir nos beijos, desejos tão loucos. Nosso amigo Douglas parar com a gente, uma Douglas. Já por aqui, ó. Se quer amanhecer comigo, vou lhe dar amor e abrigo, nos envolver nesse amor até nos consumir. Tu quer? Você quer? Vem, vem. Vem, amor, vem assim. E que Henrique Bora de Prata com a gente. E a Osvana, Osvana, é. Bora, Osvana. Hoje ela tá curtindo. Vem, amor, vem assim, vem amar e sorrir, e depois meus braços pra você dormir. E de André do Comércio, de Betinho Saudade, lá do Marajó, o amigo Paturi, lá do Jurunas. Bora, Paturi! Olha a Monteiro Maria, tá com a gente. Lutador. Fazer de você minha caça, gozar as delícias que o tempo e a vida nos dá. Alô, Gleison! Olha aí! Me pegue, me abrace, me amasse, me beije, me enroste, me enlace. Ah, é ele, né? Faça de... Tá conhecendo o Cláudio, rapaz. O homem do guitarra. Ele é a primeira dama aí. O rei do sushi, papai. Tá na área, bora. Eu quero no fogo cair, dos pés à cabeça eu quero seu cheiro sentir. Vou me sufocar na sua boca, viver pro que der e vier, e ser pra você tudo isso se você quiser. Solteirões, pega a gente, meu irmão. Vem, amor, vem assim. Eita, saudade, palácio. Alô, Diego Brito, dá um cheiro aqui com o seu Carlos. Aqui na frente, Marco Brito. Se você me amasse como eu te amo, eu não sofreria tantos desenganos. Bora, Paty, já é, meu irmão. Em um mar de rosas eu viveria agora, mas você não quis me fazer feliz e foi embora. Olha o casal original já na área. Oi. Você vai um dia se arrepender. entender o que fez comigo sem eu merecer. Este mundo gira e é uma grande escola pra ensinar na vida quem não sabe viver. Você vai um dia se arrepender o que fez comigo sem eu merecer. Este mundo gira e é uma grande escola pra ensinar na vida quem não sabe viver. Se você me amasse como eu te amo, eu não sofreria tantos desenganos em um mar de rosas. Grande velha guarda farol, vamos farol. Eu viveria agora. Já na área. Mas você não quis me fazer feliz e foi embora. Sua amiga Né do bonde. E aí, Neia, como é que é, mulher? Oi. Você vai um dia se arrepender o que fez comigo sem eu merecer. Esse bora, Simone, bora, Pila Ju, como é que é, meu irmão? Grande escola. Alô, Pira! Na vida, quem não sabe viver. Você vai um dia se arrepender. DJ Michel. O que fez comigo sem vai girando, vai girando, bora! É impossível continuar assim. Você precisa voltar pra mim. A solidão me mata pouco a pouco. Então fico louco sem você aqui. Recordo o dia que te conheci. Penso na noite que te perdi. Tantas imagens me vêm na cabeça. É como se fosse um videoclipe. Em meus sonhos eu te vejo, mas quando acordo não está aqui. Quero te ver ao meu lado e quero sentir. Pai! Se você voltar um dia, darei minha vida pra ter seu amor. E ela voltar. Bora! Querida, te quero. E aí, Palácio? Ou dar-lhe, querida, te amo. É impossível continuar assim. Você precisa voltar pra mim. A solidão me mata pouco a pouco. Então fico louco sem você aqui. Recordo o dia que te conheci. Penso na noite que te perdi. Tantas imagens me vêm na cabeça. É como se fosse um videoclipe. Bora, boca de cachorro, dá uma lombeada aí, meu irmão. Mas quando acordo não está aqui. Bora, parceiro Antônio, tá com a gente no palácio. Quero te ver ao meu lado e quero sentir. Se você voltar um dia, darei minha vida pra ter seu amor. Oh, darling, querida, te quero. E aí, como é que é? Vai! Se ela te perguntar como é que eu estou. Cadê o quintal do Cláudio com a gente? Bora, meu irmão! Diga que estou sozinho, arrasado, sofrendo. E aí, Pila Ju? Pega o lanche na pedreira, papai. DJ Comprido já na área. Ele é o seu Carlos do Búfalo. Bora, Maxi, bora, Maxi! Ao vivaço, a gente bora pro palácio. Hoje aqui vai até 5 da manhã. As mulheres não pagam a festa toda. Vem te embora, mulher. Como estou na verdade. Assim talvez ela volta, mesmo sem ter amor.

famoso homem Monteiro Lopes. A noite já vai e o dia já vem, e eu tô sozinho esperando o meu bem que não vem. Bora, Aranha! Que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Que não vem. Pede pro cachorro trazer que ele traz, vai. Alô, cachorro original. Então por ali, papai, é nós. Para mim, que vou beber fingindo que ela já está aqui, mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. E aí, Palacho! Bora curtir, assim, vai! Viva a esperar em vão alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim num dia de verão. Cadê a Maele? Bora, Maele! E a tristeza que de noite me acompanha, sozinha na cama, nesse quarto tão parceiro Bruninho Digital, a Diana com a gente. Olha a galera aí, meu irmão. Hoje uma visita. Peguei na Gobaju essa loura, papai. Bora, meu irmão. Preciso encontrar de uma vez Vanessa. Senhor, galera do Sal. Se alguém souber que diga para mim onde ele se esconde. O campeão. Viva esperança. Bora! Grande a tristeza que Jack da Fiba, Jack! Abraço, maninho! Sozinha na cama, ei! Nesse quarto tão vazio. E aí, mulher, vai, pensa! Pensamentos, lindos momentos, lá fora o vento sussurra seu nome. Eu sou o tipo de homem que açoita a mulher. Pega do som, meu irmão, bora. Meu açoite só se faz presente se ela. Amigo João Carlos com a gente pela primeira vez no Cineral. Já se apaixonando aí, ó. Ousado é tão bom. Olha ali, brabo, é família. Um amor mais ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes de tudo se faz. E aí? Uma dos homens bambeia nos laços do amor. E Jay Luiz, bora recordar, meu irmão. Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Pra Luiz é fuga hoje, é. Por outro lado, a fera mulher. Vai, besta. É domada e se entrega ao prazer. Vibra igual. Olha a marica, tô de toca, marica. E ele de bom tem pra lhe oferecer. Gostoso demais esses momentos. Case o seu par, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, bate, bate, bate. Não se intimide, se abra, é seu direito. A vida é bela, mas passa depressa, se envolva, se entregue, vai ser como outra logo. Bora, parceiro Fábio do Amor! A vida vai, besta! É bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser como outra logo a maçã. Fala o que é que tu é do Cineral. Eu sou seu fã. Amigo parceiro de Mogés, lá da Fruta Sexual. Tá curtindo o baile hoje. Bora, Mogés! Ai, gostoso demais esses momentos. Cássio, seu par, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser bom, volta logo a maçã. Amigo Jonas, Pop Head com a gente do Guamá. É bela, agora é som do amor, é verdade. Alô, Jonas, Pop! Obrigado, maninha, é nóis, hein? Se envolva, se entregue, vai ser bom, volta logo a maçã. Eu sou seu fã. Ai, Cineral, vamos lá! Se você quiser voltar pra mim, não, Maranha. Mas tem que jurar que não vai mais brigar comigo. Desgraçado. E deixar mais uma vez. E aí, meu amor? O meu coração está ferido. Bora, palácio, vai, meu irmão. Já cansou de tanta brincadeira. E aí? Se quiser voltar, pode. E de nada de show dos potentes com a gente. Mas tem que ficar a vida inteira. E aquele carinho. Sem teu carinho, vou sofrer sozinho. Vou morrer, a solidão está doendo em mim. Sem teu carinho, vou sofrer sozinho. Atenção, que eu sou o Wagner, chega mais aqui, Wagner. Família Record, né, meu irmão? Para Anjo da Noite. Sem teu carinho, vou sofrer sozinho. Ei! Vou morrer pela última vez. Volte pra mim. Toma-te! Até o chefe geração e a amiga Maéria, hein, meu irmão? E aí, vai! Vem, amor, volte, por favor, meu bem. Eu estou com saudade de você. Dali, erra no Taquix, demora, meu irmão. Há tanto tempo sem te ver, estou sofrendo. Volte, querida, depressa, preciso te ver. Ana Maria. Há tanto tempo sem te ver, estou sofrendo. Volte, querida, depressa, preciso de você. E o caqueado? Música. volte, querida, vai, meu irmão. E aí, Palácio? O que fazer sem você? Estou sofrendo. Volte, querida, depressa, preciso de você. Oba! As dançarinas da saudade com a gente. Fala, dançarinos! Já por aqui na mão. Fala assim pra ela, meu bem. Sem você aqui é tão sem graça. Para o jesuíto. Parece que o tempo não passa. E de Fernando Nando com a gente. A solidão. Lá do Nando Som, né? Alô, Fernando! Meu bem. Ele é a primeira dama. Jaque Namor. Vigília do Sabá. Que é só saudade. Ela vem cheia de maldade, maltratando meu coração. O que que tu fez? Fiz de tudo pra te esquecer. O cara não encontra, né, meu irmão? Mas não encontrei saída. Vambora endoidar. Em tudo só vejo você. Olha a galera do Jurunas, galera do Sal com a gente. És a razão da minha vida. Meu bem, sem você aqui é tão sem graça. É tão cruel a solidão. Eu sou amigo daí, o Sotina com a gente, bora, meu irmão. Meu bem. Ninguém do Cabajon. Alô, solteiros. Sem você aqui é só saudade. Ela vem cheia de maldade. Pegando o bagaço. Tratando meu. E a Fabiane. Vai com a gente, o casal aí, ó. Bora. Fiz de tudo pra te esquecer. Meu parceiro Rio, mas não encontrei saída. Lá do Chava Geste, para a rua, olha pro lajoinho. Em tudo só vejo você. És a razão da minha vida. A virilha, mas não encontrei saída. E aí, saudade? Em tudo só vejo você. Bora, Vila Azul, olha o lanche, papai. És a razão da minha vida. Não quero ver você chorar. E aí? O nosso amor, que é tão grande, nada vai mudar. Levo você no meu pensamento e o desejo de logo voltar. Como lembrança, me dê um sorriso pra me acompanhar. Guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade. O amor é forte, vence barreiras, supera a saudade. Oi! Nem vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços seus. voltarei para sempre, jamais direi adeus. Aniversário da Lorena, né, meu irmão? E aí, Lorena? Bora, Rodrigo! Quando eu partir, não quero ver você chorar. O nosso amor, que é tão grande, nada vai mudar. Levo você no meu pensamento e o desejo de logo voltar. Como lembrança, me dê um sorriso pra me acompanhar. Guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade. O amor é forte, vence barreiras, supera a saudade. Bora, nega, como é que é, nega? Nem vejo a hora de estar novamente. Olha aí, os irmãos Coragem, né? Aos braços seus, voltarei para sempre, jamais direi adeus. Cineral, pra você recordar. Para sempre, jamais direi adeus. E aí, Balacha? Quando florescer, mas logo amanhecer, você minha vida. Achando o Douglas com a gente, alô Douglas. Meu bem, eu te... Já por aqui no Paragás, é? É isso, é. Quando acontecer, alô, seu Carlos. Mas logo florescer, búfalo. Quero a vida normal. Meu amigo, vamos dançar! Tudo que toca, só me resta dizer, porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. E aí, meu bem? Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. Segura, bora, Erlon. Baixando ruim dos cavajés, uma ruim, hein? E é certo e coisa e tal. Bora, Bira! Tudo que toca, só me resta dizer, porque tudo na vida me leva a você. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E é sempre coisa e tal. Dá-lhe cinere. Oi! Canta, Francisco, vai. Meu bem, é grande esta solidão que sangra o meu coração. Falta desse amor. Oba! Rasgando o tempo passado, então voltou. Como era lindo o nosso grande amor. E aí, Carlos Búfalo? Vivo, nasce a louca de te amar. Amigo, a gente Douglas e o Búfalo do Pará Estrela. Onde você tem a boa sorte, é verdade. Tá com a gente. Era do jogo do bicho, hein? Contigo a minha paz, a falta que você me faz, só você pode apagar. campeão. Ei, DJ Michel. Papai. Não tarda a chegar. Sou louca por você. Produção DJ Sabá Meirelles. Deus sempre no comando de tudo.